Lição 2. Sábado, 1º de outubro. Morte em um mundo de pecado. Verso para memorizar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Cristo foi o agente divino por meio de quem Deus trouxe o universo e o mundo à existência. Mas quando Deus Pai conferiu honra especial a Cristo e anunciou que juntos criariam este mundo, como explica Ellen White em História da Redenção, abre aspas, Lúcifer ficou com inveja e ciúme de Jesus Cristo, fecha aspas, e conspirou contra ele. Ao ser expulso do céu, Satanás decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva na terra e assim causar tristeza no céu. Como explica Ellen White no livro História da Redenção, ele imaginou que, abre aspas, se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria provisão pela qual pudessem ser perdoados e então ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus. Fecha aspas. Plenamente ciente da estratégia de Satanás, Deus advertiu Adão e Eva para que não se expusessem à tentação. Isso significa que mesmo quando o mundo ainda era perfeito e irrepreensível, já havia restrições claras às quais os seres humanos deviam obedecer. Nesta semana, refletiremos sobre a queda de Adão e Eva, a respeito de como o pecado e a morte tomaram conta do nosso mundo e acerca de como Deus plantou uma semente de esperança para a humanidade ainda no Éden.